Prado 369. Aprovação então, do Sérgio 369, Santos 3, vamos localizar, muito grato. Cascavel 64, controle. Cascavel 64, meia dúzia de milhas para passar Coral, serviço rodar terminado, chame Ilhéus, frequência 120.1. 08. 108, vai chamar a grata, bom 620. Oi, boa tarde, é o papapá Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, prossiga. Muita vida, senhora, vai uma coisa sobre o voo em Itaipeba e a Barra Grande. É direto para animar. Cheque o rádio, Mike Romeo Alfa, não consigo compreender. A Romeo Alfa vai sair do solo para São Paulo. Cheque o rádio, Mike Romeo Alfa. Copia o Mike Romeo Alfa agora, Toy. 1x1. Agora, senhora, copia o Mike Romeo Alfa? Afirmo, agora sim, Mike Romeo Alfa, prossiga. Senhora, você tem decolado busca-vida aqui no solo, não copia a senhora. Então já prossegui cruzar a cabeceira 28, prossegui para Itapuã para sobrevoo em Boipeba e Barra Grande. Gente, Mike Romeo Alfa, aguarde para iniciar a decolagem. Aguardando o Mike Romeo Alfa. Passaredo 2231, autorizado a decolagem, pista 1 a 0, vento 090 graus, 172. Eu, inicial 31. Mais autorizado, chegada bom, se desça e mantenha 5 mil pés, NH 1 a 009. Comeu, chegada bom, 1 a 009, 109, bom, autoridade para o Serra, vida 3. Autorizado, 367 da presente. Controle igual 620. Bono 620, contato radar, suba via PUCA para o nível 370. Via PUCA 370, igual 620. Charlie Alpha Fox, informe o tipo do equipamento. Do 2231, decola aos 47, controle Salvador 1208. 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. Passaredo 2231, decolou, se escuta. Passaredo 2231, contato radar, suba via saída Momo, vigilante. Ok, não cumpre o perfil, mantém os 3000, confirme, autorizado a subir. Que mantenha 3000. Decente, mantém 3000. Alfa, reporte fora do solo, o vento em Salvador 080 graus, 179. Já fora do solo, Michael Del Alfa autorizado, prosseguir até Itapuã, via litoral, mantendo 500. Michael Romeo Alfa, autorizado cruzamento da pista 10028, reporte no farol de Itapuã. Diz que é autorizado o cruzamento 1028, o Michael Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, após o cruzamento da 1028, autorizado o cruzamento da final da 35. Pedido está autorizado no final da 10, reportará o Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, acione 0130. 130, alocado. 00, chame o centro na frequência 1251, no alterne 1288. 251-288, boa tarde, igual 20, na frente. Estou cruzamento final da 1028, o Michael Romeo Alfa. superou o cruzamento também na final da 35, Mike Romeo Alfa. Gente, Mike Romeo Alfa na proa do farol de Itapuã, controle 120. Itapuã 108, Samarra, Mike Romeo Alfa. Controle meu cordial, boa tarde, Alfa, papapá, Mike Romeo Alfa. Alfa, até litoral 1009, ajuste, voando através de fora da barra. Barra é botar a mais ou Alfa. Agora Alfa pode confirmar a atitude que mantém. Gente, não recebo indicações do transponder, faço check no equipamento, reporte na SEASA para transferência com a torre 1009 ajuste. Salvador, uma boa tarde, Oxalé 6210, informação Romeu. Por que chamou o controle? Oxalé 6210, boa tarde. Boa tarde, desça para 060, chegada à Mari, aguarde final do procedimento da RNAV, dá 1-0. 060 da Mari. Voo no 620, passa nível de voo 170, chame o centro na frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2545, grato. Vai, 12345. Salvador, Netuno 05. Netuno 05, prossiga. Netuno 05, está mantendo o nível 190, está na radial 344 a 72 dias, está no ideal de altura. Netuno 05, autorizado a chegada Bonf, Rui Bonf da presente, está nível descido até o nível de voo 090. Retorno 05, pegada Bonf e 090. 2231 no controle. Consiga, na escuta. A livre ascensão, nível 160 da presente. Ok, sobe no 60, sem instrução. 2231, vou ir direto para o WhatsApp da presente. Ok, direto para o WhatsApp 2231, quando possível, senhor. Vou ver a coordenar direto barreiras da magnética, seria 300. Faz coordenação. Ok, mando o WhatsApp aguardando barreiras, obrigado. Alô, Charlie Alpha Fox, reporte. Quando visual com o local de pouso. Nave 0, autorizado a iniciar procedimento RNAV, reporte passando 366. Autorizado RNAV, reportado 366, 3190. Passarei 2231, voo direto barreiras. E aí, barreiras na proa, 2231. Juliette, Hotel Romeu, informa ajuste 1009, reporte ingressando na Terminal Salvador, 40 milhas. Juliette, Hotel Romeu, informe a regra de voo. Gente, vou em Amã inicialmente, aguardando o voo do 366. Outra 69, continue descida para 4.000 pés, NH 1009, inicie redução para 220 nós. Foi 367, autorizado a iniciar o procedimento terminado. Aqui 4.000, mini 9, reduzindo 220, 367, terminado com 869. Servido ao 366, estabilizado tanto 3190, complete final, procedimento RNAV, chame a torre no 895. Boa noite, telefone 95, 3190. Obrigado, boa tarde. Mike Romeo Alfa, não há tráfego de conhecimento a informar, sem frequência livre. Seu Romeo, está no espaço aéreo Golf, a descida é critério. Precisado ingressar na terminal até o nível 050. Fechada com fonte visual com animar. Gente, chame a torre na frequência 1 no 8 decimal 95 para coordenação de pouso. Obrigado, toma fonte. 3190, chame a torre no 1 no 8 95. Charlie Alpha Fox, reporte solo controlado de Rinal, vento Salvador 090 graus, zona 79. Alpha Fox, vai chamar. Foi Salvador, boa tarde, tá? 310, a uma milha para o serviço 372, estabilizado, final da 10. Tan 3190, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, zona 612 de nós, informa um tráfego Alpha CA50, helicóptero. A sua esquerda, 700 pés, não interfere com a sua aproximação. Fechado, tem um tráfego no equipamento, tá? 3190, autorizado o pouso, pista 10. Escama aí, Ken, que prossiga 2 horas. Parro meu olho, escama aí, Ken, que acende chamitaco. Ô, torre 3190? Torre 3190, prossiga. Beleza, táxi Eco 4C fechada mesmo? Negativo. Ah, somente um trecho da taxiway Alpha, entre a Eco e a Fox. Ah, ok, então, obrigado. Entre a Delta e a Eco, corrigindo. Ok, obrigado. Reduz a velocidade para 220 mais. Já iniciou a redução. Teste. 210, vetor para sequenciamento. Mantenha presente proa e aguarde para resumir o 366. Ok. Está mantendo a proa então, 62, 210. Ativo. O limite é radial 300 de Salvador. Gol 1169, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter pistão no zero, gol 1169. Atingir 4.000, pés, 6210. Ativo, mantenha 4.000, encher redução para 1909 e aguarde para o volta em 66. 199, 210. Boa noite, 69, passou o CA, vida 366, já com a pista 20. 1869, complete final, procedimento RNAV, torre 1895. 1895, 1869. Uno 1169, autorizador decolagem, vento 090 graus, zona 59. Eu decolagem, zona 0, voo 1169. Oi, Salvador, zona 31, 45, ponto de espera pronto. Mantém o ponto de espera, zona 0, zona 31, 45. Vai manter. Para 2500 pés, 1009 ajuste. Direita 366, 2500, está autorizado para procedimento. 6296, Serra Vida 372. 1869, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo, boa noite, senhor. Mantenha a taxa Eco, TAN 3190. Mantenha. Uno 169, decolo 02, controle Salvador 1201. Controle Salvador 1208, gol 1169. Uno 869, pouso autorizado, pistão 10, vento 100 graus, zona 79. Autorizado, pouso, pistão 10, 1869. Sobre via da EL para o nível 360, o voo 1169. Detuno 05, desce e mantenha 4 mil pés, chegada bom. Detuno 05, 4 mil pés, chegada bom. Detuno 05, condições de efetuar o procedimento RNAV, confirma? Detuno 05, negativo. Gente, então aguarde o final do procedimento NDB Zulu da pista 10. Detuno 05. Romeu Oscar Maikian, que é autorizado o táxi, reposta no ponto de espera da Oscar. Foi, tá 3190? Prossiga, tá 3190. Faz a passagem do tráfego em pouso, aí a gente pode prosseguir, ingressar e fazer o backtrack até Delta? Negativo, aguarde a autorização. Temos mais uma aeronave nacional já a uma milha do servidor 372. Salvador, uma boa tarde, Oceania 6210. Oceania 6210, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, que negar 1009. Em nós, aguarda. Zulu, Charlie Mike, acione o código 5012. Zulu, Charlie Mike, informe a altitude que mantém e confirme a regra de voo. Mike, copia o controle? Uno 869, solo 05. Livre na Fox, táxi Alpha, reporte na Eco. Como é que você vai levar na Fox e Alpha e reportar na Eco do 819? Claro, pode ser a Oscar pronto, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, autorizado a alinhar e manter pistão 1 na 7. Aqui, mantém pistão 1 na 7, Oscar a final do NBB Zulu 10 com o visual. Depois do 90, 62, 90. Papapá, Juliette Hotel Romeu, voe direto Serra Vitor 368 para final do procedimento RNAV, desça e mantenha 4.000 pés, QNH 1009. 3, 6, posição, aguarde autorização de decolagem, Oscar Maiken. Zulu 45, autorizado alinhar e manter pistão na zero. Alinhar e manter na zero, tá 3, Zulu 45. Pedro 2231, passou 140, chame o centro na frequência 1288, altera 1260. 288, 1260, vou botar aqui. Na Delta, chame Sol 1, 2, 1, 1. Afirma aqui, ele está autorizado o táxi ingresso na pista via Eco, vamos na Delta, e chama Sol 1, 2, 1, 9. 1, 2, 1, 1, Sol. 2, 1, 1, 0, 3, 1, 9, 0. Fogo 1869, siga a aeronave da TAM, agilizando na medida do possível, táxi via Eco, pista e Delta. Na Delta, Solo 1, 2, 1, 1. Sim, Matheus. Segue o TAM e a Eco, pista, na Delta, 1, 2, 1, 1. Voo 1, 8, canal. Oceana 62, 1, 0, Solo 0, 8, Olivrana Fox, ingresse Alfa, reporte na Taxoy Eco. Fox e Alfa, reporte na Eco. A gente poderia fazer o backtrack sobre a pista? Voio 368 descendo para 4.000, Juliette até Romeu. Autorizado a decolagem pista 1-7, vento 090 graus, 1-7-9. Na 3145, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 090 graus, 1-7-9. Iniciando 1-0, tá 3145. Papa Romeu Oscar Mike Yank, decola ao 09, né, para o outro farol de Itapuã, controle 1208. 208, Oscar Mike Yank. Corre, boa tarde, 3235, pode esperar no 0, pronto. Uno, alterna 128, décima 8. Centro 251, alterna 1288, eu vou Uno, 19. Passando ali, Salvador, Oscar Mike Yank. Oscar Mike Yank, corredor Axé, mil pés, reporte através do Salvador da Barra. Poderia voar Manati direto, está presente? Autorizado, Manati, reporte, livrando CTR. Meio direto, Manati, reporte a CTR, Oscar Mike Yank. Juliette Hotel Romeu, autorizado... Iniciar o procedimento RNAV, reporte passando 366. Preparar passando 366. Controle muito boa tarde, o azul 2, o azul 4206, passando 1 a 0, 5 a 0. Azul 4206, contato radar, desça para 4 mil pés, chegada a Mari, QNH 1009. Na pista backtrack de Alta, 1211 é o solo. Desça para 4 mil, chegada a Mari, guarde final do procedimento RNAV, dá 1-0, QNH 1009. Controle Salvador, da 3145, da Euleda. Da 1 do 10, está visual com a pista. 05, complete final, procedimento MDB Zulu, chame a torre 18, decimal 95. 18, decimal 95, conectando 05. Romeu Oscar, prossiga. Torre Salvador, Netuno 05. Netuno 05, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, QNH 1009. Netuno 05, aguardando. Confirme se foi feito plano de voo. Zona 45, passando 3 mil de subida, autorizado via saída da EL para o nível 360. Mantendo o perfil para o 360, tá? 3, zona 45, quando possível, a pro esquerda direto. Espera. Azul 69, 19, mantém o ponto de espera do 10. 200. Romeu, acho que é o controle. Romeu, acho que é o controle. Meu Zulu, tinha animais, controle. Percebendo tráfego, sua posição 2 horas e 5 milhas, com rumo nordeste, cruzando 2000 em ascensão. Acredito que seja o tráfego que chamou o controle anteriormente, o Kilo Romeu, acho que o Bravo 92 Alfa. Fica atento ao tráfego. 3835, boa tarde. Netuno 05, pouso autorizado, pista 1-0, vento 080 graus, 189. Netuno 05, autorizado, pouso na pista 1-0. Passar para o Zé Antônio Romeu, passou 366, está estabilizado. Para o mais próximo, ou seja, autorizado, passe pela direita da 17. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, reporte para o cancelamento do plano instrumento, QNH 1009. Cancelado a presença, Juliette, Hotel Romeu, autorizado já é uma prova da base. Juliette, Hotel Romeu, planos instrumento cancelado agora 19 ou 14, autorizado curva à esquerda, base pela direita, reporte base para pela direita da final da 17. Para a base pela direita da final da 17, Romeu. Salvador, pode confirmar o vento para o Netuno 05. Vento 080 graus, 15 nós. Netuno 05. Guardião 05, prossiga. Eu acho que na escuta. Guardião 05, do ciente, chame para decolagem. Guardião 05, aguarde para decolagem. Está livre, eu acho que a Mike ia aqui. O Guardião 05, informa que temos um tráfego, um Serra Romeo 22 na final da 17, aguarde para iniciar a decolagem. Canal baixar travado, Beta Serra Romeo 17. Azul 6919, Lima, tem pistão no zero. Lima, tem pistão no zero, numerosa verdade. Juliette Hotel Romeo, pouso autorizado na pista 17, vento 080 graus, 17. Prato, Netuno 05, solo 17, livre à esquerda, na Hotel Fátima. Netuno 05, livre na esquerda, Hotel Fátima. Enquanto 206, autorizado iniciar o procedimento RNAV, pode passar no 366. Autorizado, vai reportar passando 366. 80 graus, 17, nós comprou a Nordeste. Sequência 125, decima 1, no alterne 128, decima 8. Juliette Hotel Romeo, solo Zulu 8, backtrack até a base. Azul 6919, autorizado decolagem, vento 080 graus, no 612 de novo. Descendo Azul 6919, 10. 251, 288, boa tarde. Zulu Romeo, acho que não escuta. Guardião 05, aguarde transferir. Guardião 05. Guardião 05, controle Salvador, 1208, fora do solo, 19. 120, decimal 8, virado até retorno. Controle Salvador, muito boa tarde, Guardião 05. Guardião 05, boa tarde, prossiga. 05, manterá o setor nordeste do campo, a baixa altura, na sua escuta. Quinciente, QNH 1009 na escuta, Guardião 05. 1009, Guardião 05. 1009, 69, ok? Ok, 09. Controle de Salvador, boa tarde, é o papapapá, tem uma papa Mike. Frequência ali. Para Grupo Zulu, município de Maraú. É um Robson 44, 3 no POP, pode colocar do 2000, certo? Solicito também um TGL em Serra Rui de Santa Lima. Acione o código 0134, prezado cruzamento entre Simbra e Duna. Serra Luiz Pilota Lima, TGL, informe visual para o local. Ok, 01-34 código, autorizado entre Simbra e Duna, Lima Papamai. boa tarde, Azul 6919. Azul 6919, contato radar na decolagem, subavia da El para o nível 320. 320, saiu da El, Azul 6919. Charlie Bravo, autorizado ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto. Passa nível de voo 180, chame Recife, a frequência 125.1, alterna 128.8. 251-1228, boa. Estabilizou, Azul 42, geralmente. Sente final, procedimento, RNAVE, torre 18, desse modo 5. 5, o... 18, desse modo 9, 5. Autorização para decolagem. Azul 4206, torre. Boa tarde, torre. O Azul 4206. Azul 4206, autorizado pouso, pistão 10, vento 080 graus, ano 629. Autorizado pouso para Azul 4206. Torre Azul 4206, você poderia confirmar se a Taxway Alpha entre a Delta e Echo está interditada? Afirmativo, o senhor deve livrar na Echo, na Fox, na Echo ou na Fox? Sim. Desça para 1510 NH 1009, 9009. A seguir tráfego 11 horas, 2 milhas, mesmo rumo, também no corredor Veracruz, mantendo 1.500 pés. O Romeu Vito 1-0, informe quando visual com esse tráfego. Zulu Charlie Mike, ciente, manter corredor Veracruz após Interlagos, reporte na Ceasa ou visual com campo. Eu ativo, TGL, informe para prosseguir para o local de destino. Romeu, Romeu Charlie Bravo, autorizado a decolagem pistão 97, vento 090 graus, 189. Controle, guardião 05. Siga. 051. Ação realizando voo na baixa altura. Gente, informo que... em nenhum momento eu recebi indicação do seu modo Thiago, ok? Faça um cheque no equipamento. 25, Olivera na Fox, ingresse Alfa e Eco, Gemini. Olivera na Fox, ingresse, me chama na Eco, o azul, o azul de geralmente. Chega ao final do Guardião. Guardião, somente o modo Charlie que eu não recebo, altitude. Decolos 26, controle de Salvador 1-208. Gente, 208, Romeu Charlie Bravo. Afirmo. Ok, graças a Deus. Pode. Controle, boa tarde, o Papa Romeu, Romeu Charlie Bravo, transfere. Passa agora a 1500, não se escuta. Romeu Charlie Bravo, contato radar, suba via da El para o nível 400. Dael 400, Romeu Charlie Bravo. Controle, boa tarde, Lona 6405, da Terra. 4206, após ingressar na ECO, autorizado ingresso na pista e táxi via Delta. Na Delta, chame sua Lona 211. Controle, Salvador. Na Fuxa. Retorna na pista. Ingressa na ECO, ingressa a pista, retorna na Delta e chama o som 21. Afirma do 4206. Sem sucesso da resposta. Novamente, foi feita a modificação do código transponder, eu não estou recebendo nenhum sinal, apenas o sinal do radar primário. Romeu Oeste, agora sim, contato radar 16 milhas oeste de Salvador, cruzando 2000 e descida para 1500. Autorizado ingresso no corredor Interlagos, forma na rotatória, visual com campo. Romeu Oeste. Azul. 6999, passou o nível 170, chame Recife, frequência 125, decimal 1, altera 128, decimal 8. 25, 28, obrigado. Boa tarde, Azul 6999. Mantém o litoral, reforma sobre o trajeto de Farol da Barra, 1909 ajuste. 109, controle do Grupo Salimar, visual com o campo. Confirme? Salimar, que é visual com o aeroporto. Gente, ingressa no corredor Interlagos e aguarde transferência para a torre. Contato radar, desça para 4000, chegada a mar e aguarde o final do procedimento RNAV da 10. QNH 1009. Pode 366 ou 1166. Papa Romeu, Romeu, Charlie Bravo, passa nível 190, chame Recife na frequência 125, décima 1, antena 128, décima 8. 251-288, obrigado e bom trabalho, Roberto Charlie Bravo. Obrigado, Mongol. Papa Romeu, Zulu, Charlie Mike, chame a torre em 118, décima 95. Chame na torre, Mike. Voo 645, voo Serra Vitor 367, para final do procedimento terminal. Papa Mike, não atrapa o conhecimento aí a reportar. Tem frequência livre para a coordenação. Mas o corredor Interlagos e aguarde transferência com a torre, quilômetro norte. Olá. Grau no 612 de nós. Sim, eu acho que eu já visto o aeródromo. Chame a torre. Chame a torre em 118, décima 95. Chame a torre, boa tarde. Romeu Oscar, boa tarde. Romeu Oscar, autorizado ingresso final da 17, reporte vertical de Enrimac, NH10019. Chame a torre, para final da 17, passará H10, quilo Romeu. Romeu Zulu, Charlie Mike, solo aos 35, confirma o passe. Sim, autorizado, backtrack, passe 5 na escuta. Papatango, acho que é Bravo Eco, controle, prossiga. Reporte ingressando na terminal a 40 milhas, como QNH em Salvador, 1009. Zero graus, 1 5 9. Hidropouso, 1 7, você manda só vento, não pretendido? Poderia repetir a mensagem? Tá, o vento? 0 9 0 graus, 1 5 9. Tá, tá vendo com você, obrigado. Vai. 3 8 9 4. Número 3. Voo 166, após o SAP, foi o Serra Vitor 366. O 1465 autorizado, iniciar o procedimento R9, quando passando 366. Reportando a 366, vou 1645. Hotel 3894, pode voar do 366 também, próximo longe. Autorizado voar inicialmente o 368, aguarde o 366. 368, obrigado. Xenemia 143, contato radar, desça para 4000, via chegada a Mari, quase final do procedimento é grave. Confirmando, autorizado via chegada a Bonf, autorizado Bonf da presente. Serra Vito 366, voo no 645. No 645... Complete final, Renave, chame a torre 118 desse final de dia. 118-95, agora no 645. Oscar, solo aos 39, confirme o parque. Você pode ingressar no, na terminal, não atrasa o último conhecimento a informar. Ao 10. 66. Desça para 2500 pés, QNH 1009, tome passando 366. 366, 2500, formará passando mesmo 1966. 400. No 645, chame a torre 1895. Alfa Juliette, boa tarde para você. Eu cresce corredor Caixa Pregos após Veracruz, QNH 1009, fobe passando através de Veracruz. O Alfa Juliette copiou o controle? Ativo QNH 1009. 894, autorizado voo direto, Serra Vitor 366 da presente. 366, 3894. 3894, desse mantenha 4.000 pés, 1009, ajuste. 4.009, 3894, obrigado. Eu acho que é Mike Yankee, controle. Acho que é Mike Yankee. Autorizado, farol de Tapuã, 1009, ajuste, reporte ingressando na CBR 20 milhas. É meia avistando, não é meia meia. Pode final, Renave, Torre 18, decimal 95, gol 966. 295, obrigado, boa tarde. Gol 869, mantenha posto de espera da 1-0. Gol 1645, solo aos 4-4. Ao livrar na Fox, ingresse Alfa e Eco aguardando na Eco. Gente, vai ingressar na Fox, aí Alfa vai aguardar na Eco, voa na 645. A próxima à sua direita, Foxtrot. Gente, voa na 645. Salvador, gol 1-1-66, boa tarde. 10 ou 500 pés, confirme.